Fátima Leão e Edson Candorini, 84 tempos, pro meu compadre Goiani Barbosa. Nós estamos em Taipas, no estado do Tocantins, dormimos aqui ontem, nós estamos iniciando um grande projeto que por enquanto eu não posso adiantar, mas é um projeto artístico de alcance internacional. A partir do Tocantins, nós vamos chegar no mundo inteiro. Depois eu conto para vocês o que é. Nós já estamos trabalhando nisso, né? Junto comigo, Eliane e Samuel também, uma equipe de cinegrafistas, de fotógrafos, uma grande equipe já trabalhando para contar uma história que aconteceu no estado do Tocantins e que vai surpreender o mundo inteiro, né? Bob Robson, basta! Basta pra nós dois um sonho que ficar pra depois. Mudanças, o que aconteceu? No espelho eu olho e vejo que não sou mais eu. Basta pra nós dois lembranças que ficaram no ar. Sentimentos apagados, não vou apontar culpados. Cada um fica do seu próprio lado. É hora de buscar sentidos e respostas. Pra quem me perguntar, vou falar, vou falar. Pra mim mesmo vou criar e tentar acreditar. E tentar acreditar que você nunca existiu e que o meu beijo nem sentiu. É hora de buscar sentidos e respostas. Pra quem me perguntar, vou falar, vou falar. Vou falar e inventar mentiras pra mim mesmo. Vou criar e tentar acreditar. Existiu e que o meu beijo nem sentiu. Foi ilusão te amar. Isso tem que terminar. Basta. Eles estão de volta, os irmãos Bob Robson, basta. Para minha querida amiga Arla Maia, de Dianópolis, no Tocantins, amanhã, se Deus quiser, vou dar uma passada lá em Dianópolis, né? Abraçando os meus amigos de todo o estadão do Tocantins. É trem bonito, uma gravação de 1956, Cascatinha em Ana, Noites do Paraguai. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Bela, ouvi o lamento do Guarani. trovadores cantando amores, cadenciando sua canção. A lua cheia no céu vagueia como poesia nos corações. Os seresteiros de voz dolente, o sem destino cumprindo voz, sempre sonhando e contemplando as noites lindas do Seresteiros de voz dolente, o seu destino cumprindo voz, sempre sonhando e contemplando as noites lindas do Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Cascatinha, Ana, Noites do Paraguai. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo, se você é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote esse telefone, 61-99-81-3601, 61-99-81-3601, é o telefone da RBM Música, uma empresa que há mais de 30 anos intermedia shows por todo o Brasil. Grandes nomes, Zezé de Camargo, Daniel, Leonardo, né? Muitos grandes nomes da música brasileira já fizeram shows por intermédio da RBM. Agora, por exemplo, lá em Coromandel, de Paulo e Paulino vão se apresentar na Expo Coró, foi uma intermediação da RBM. Você pode ligar 61-99-81-3601, que você vai levar para sua festa Edelson Moura, Djalma Lime Monteiro, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rafael Silva, Rael Braga, Sula Mazurega, Ney Nando, Rony Mota, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleito Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-99-81-3601. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Onde Você Quer Chegar? Cada minuto que passa eu vejo você exibindo o seu corpo pra me enlouquecer. Minha sanha esquenta, meu sangue começa a sorrir só pra ver meu desejo a ponto de explodir. Eu não entendo até onde você quer chegar, dizendo que está afim só pra me provocar. Me beija fazendo um carinho, me rouba atenção, mas na hora você se afasta e me deixa na mão. Não sei porquê, ou você faz isso comigo. Menina, toma cuidado, onde eu perco meu juízo. Aí eu pego você e te ponho de castigo, e você vai pagar

passo o programa do Diego Valadares, passo o comentário político do José Voit Schumas, né, passo o programa do Reginaldo Sodré, né, realmente é um auxílio luxuoso que a gente utiliza para poder manter as emissoras, porque a crise econômica que se abateu sobre o Brasil, claro, um dos primeiros que atinge é o mercado de rádio e televisão. Se as emissoras enfraquecem, diminui os anúncios, né? Então a Rádio Estúdio Brasil presta um relevante serviço. É só você entrar radioestudiobrasil.com.br que você vai cadastrar a sua rádio e transmitir os nossos programas, tá bom? No próximo bloco, a dica: programe as suas férias de julho. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é muito simples: planejamento é tudo nessa vida. Se você planeja, você otimiza o seu tempo, você já sabe o que é que você vai fazer. Por exemplo, daqui uns dias, chega o mês de julho e os meninos estão de férias. O que é que você vai fazer com seus meninos? Você entra de férias, para onde você vai? Como é que você vai? Você vai ficar onde? Você vai comer aonde? Quais os lugares que você quer frequentar? Você vai de avião, vai de carro, vai de navio, vai de jegue? De que é que você vai? Você tem que planejar. Primeiro o seguinte: veja quanto dinheiro você tem para viajar. Dentro do seu orçamento, comece a fazer a pesquisa. Passagem de avião, quanto custa a gasolina do carro, quanto custa o ônibus, quanto custa você juntar com os amigos e dividir a despesa, qual o preço do hotel, quanto você imagina que você vai gastar por dia, pode botar mais 30%, que está tudo pela hora da morte. E no Brasil, o setor de turismo não cresce porque o brasileiro é burro. Você chega nos Estados Unidos, nesses países adiantados, quando o turista chega, eles baixam o preço. Aqui no Brasil, não, eles querem esfolar. Eu, que sou branco do zóio azul, o povo lá no Nordeste, eu só passo férias no Nordeste. O povo pensa que eu sou estrangeiro e vem para me meter a faca. Eu falo: não, rapaz, eu sou brasileiro. Então, o setor de turismo no Brasil tem que aprender que ele precisa do turista o ano que vem. Esfola a gente, esse ano você não volta, né? Então, você precisa programar direitinho onde você vai. Eu cometi um erro danado, eu enchi a mala de roupa. Depois eu descobri que eu ficava só de calção. O que é que eu fiz então? Levava uma calça para ir na viagem de avião e voltar, e o resto era bermuda, short de banho, chinelo, chapéu. Chapéu é fundamental na praia. Chapéu, protetor solar à vontade, né? Se você for para o interior, para uma fazenda, botina. Então você tem que planejar todos os itens, ver o que você vai gastar e leva uma reserva para coisas que você não pode prever. São os chamados imprevistos. Feito isso, você vai programar, você já vai sair sabendo o que você vai fazer. Claro que nem sempre acontece do jeito que a gente planeja, mas é muito melhor você já sair de casa sabendo o que você vai fazer, né? Por exemplo, nós alugávamos casa na praia, só que eu alugava um mês antes, dois meses antes. Eu já sabia, eu ia, às vezes eu até ia antes. Ou então, quando você já tem o povo de confiança, lá em Natal, Guarajuba, eu já tinha as pessoas, Maceió, eu já tinha as pessoas da minha confiança, que eu só ligava, eles me mandavam fotografia das casas e eu alugava. Né? E quando você chega lá, já estava tudo arrumado. Então, planeja as suas férias, elas vão render muito mais, que se tem uma coisa que passa depressa, é férias. O avô do João, Cleiton Aguiar, Belos Tempos do Coró. Mas assim mesmo eu canto, e não devia nem lembrar de todo o teu encanto. Deixei as minhas lembranças no fundo do poço verde. Era tão verde, era tão fundo, era tão verde, era tão fundo. Me lembro dos pés vermelhos, o verde dos bambuzais,

Eu forrofiei com calcinha preta, você não vale nada. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meus amigos, eu quero convidar todo mundo para encontrar comigo na Expo Coró, lá na minha terra, lá em Coromandel, do dia 15 ao dia 19 de julho, uma das mais animadas exposições agropecuárias da região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Você vai lá. O melhor da festa é o reencontro dos velhos amigos, mas tem exposição de gado de primeira qualidade, tem feira de máquinas, equipamentos e insumos e tem os grandes shows. Na quarta-feira, dia 15, Tiago e Graciano, Munhoz e Mariano. Na quinta, dia 16, os meus amigos de Paulo e Paulino. Na sexta-feira, dia 17, um presente da Super 95 FM de Coromandel, Wagner Simão e eu estarei no palco apresentando esse show. E no sábado, dia 18, Guilherme e Santiago. É importante dizer que quarta, quinta, sexta e domingo, de portões abertos, ninguém paga nada. O dinheiro que você ia gastar no ingresso, você gasta na cerveja. E a sua festa vai ficar bem mais animada, né? Só no dia 18, no show do Guilherme Santiago, é que paga ingresso para entrar na Expo Coró 2015. Eu espero vocês lá, viu? De 15 a 19 de julho, lá na minha terra, em Coromandel, Expo Coró 2015. Lembrando que a Super 95 FM é a rádio oficial da exposição desse ano, né? Aniversário hoje, Aninha Mototáxi, Joselice Oliveira, Hélio Rosa, Dilailce Maciel Matos, Cássio Rossano, Kelly Nogueira, Suelene Gonçalves, Ricardo Dantas Neves, Socorro Magalhães, João Batista, Fábio Abrantes Trindade, Jaqueline Vieira, Maricélia Alves, Hermes Alcântara, o meu conterrâneo Rênio Batista Sabino, Anderson Roque de Oliveira e o Geraldo Moitinho. E é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, mas eu vou pedir a Deus que abençoe a vida de todos vocês com muita paz, com muita luz e com muita saúde. Eu vou pedir o Paulo Henrique para ele cantar a oração de São Francisco. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. E na dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. No desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido. Faz com que eu procure mais amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. é morrendo que se vive para a vida eterna. Paulo Henrique e a oração de São Francisco. Rapaz, o clima de Brasília, chega essa época do ano, quem trabalha com a voz sofre. Eu tô fazendo esse programa hoje aqui, as gatas, né? A garganta velha tá reclamando. Eu falo um pouquinho, tomo um gole d'água. Não é brincadeira, porque o tempo aqui fica assim, durante o dia um calorão danado. Muita poeira, porque resseca e aqui em Brasília tem muita terra, a poeira fica no ar. E à noite um frio danado, não há garganta que resista, né? Então, eu estou gravando isso aqui, as gatas. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Sinto falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Existe alguma solução? Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa aqui, quem me ligou foi o Olinto lá de Conceição do Araguaia. Ele disse que o capoeira, o pessoal lá da oficina do capoeira, mas ele não anotou o nome de quem pediu. São os mecânicos lá do capoeira, lá em Conceição do Araguaia. Ô, Olinto, um abração para você. O Olinto é o xerife verde de Conceição. Esse homem tinha que botar uma estátua dele em praça pública. Enquanto os outros estão desmatando, ele está plantando árvore, né? Está plantando, tá que planta árvore. Olinda, um abração pra você. Você pediu, eu vou trazer. Lorena e Rafaela, Aurora do Mundo. Esta é uma homenagem ao inesquecível e eterno Goiá, da querida Coromandel, em Minas Gerais. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, e sabe por certo que um doce carinho, às vezes espinho em forma de flor. Estamos sofrendo aqui na cidade a louca saudade de um certo amor. Busquei o remédio pra mente saudosa na vida gostosa do interior. Cruzei o cerrado, chapada de serras, pro lado das terras de Minas Gerais. Vi campos floridos e belos cenários, ouvi os canários nos macaubais. Fumaça distante no azul do horizonte, na encosta dos montes formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Passei uma noite no rancho Amizade e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele tugúrio num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Pois me entreguei ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Fiquei na agonia até que um dia meu bem encontrei. Beijei o menino com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Agora sabia que era só meu, sou sua rainha e você é o meu rei. Relembrando Goiá, uma das suas mais belas criações, Lorena e Rafaela, Aurora do Mundo. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. A raiva é um ladrão que rouba os bons momentos. A raiva é um ladrão que rouba os bons momentos. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Chanceler e Montenegro. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Eu tô no rádio de segunda a sexta, mas no domingo eu tô na televisão. Se você quiser assistir o meu programa, é só ligar na Rede Brasil de Televisão. É o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Entrevistas muito interessantes. Nesse domingo eu vou conversar com o senador Hélio José do PSD do Distrito Federal sobre os seus projetos, sobre a análise política da situação do Distrito Federal e do Brasil. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Às 9h30 da manhã, Meu Reino Encantado com Bruno César. Você me assiste pela TV Oi, Canal 1, Claro TV, Canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714 pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. E às 9h30 da manhã, Meu Reino Encantado com meu amigo Bruno César, tudo isso na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Chancelere Montenegro, com a participação de Ginigeno, que nem sapo. Vou cantar, eu vou dançar, eu vou pular. Hoje eu tô que nem um sapo querendo perereca. Hoje eu tô que nem um sapo querendo perereca. Eu tô cansado de ficar parado em casa sozinho na madrugada. Hoje eu quero extravasar. Eu quero dar um pega na boneca. Hoje eu tô que nem um sapo querendo perereca. Hoje eu tô que nem um sapo querendo perereca. Hoje eu tô que nem um sapo querendo perereca. Hoje eu não volto sozinho pro meu barraco, fica só, é um belo saco, a solidão é ruim. Eu tô afim de dar um tapa na peteca, hoje eu tô que nem um sapo querendo perereca. Hoje eu tô que nem um sapo querendo perereca. Ô, Gino e Gelo, vocês também tá igual nós? Eu, que nem saco. Cancelere, Montenegro, tô, atrás das pererecas. Hoje eu vou. Hoje eu vou sair de casa, nem que leva breca. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou pular. Hoje eu tô que nem o sapo querendo perereca. Hoje eu tô que nem o sapo querendo perereca. Hoje não volto sozinho pro meu barraco, fica só, é um pé no saco, a solidão é ruim. Eu tô afim de dar um tapa na peteca. Hoje eu tô que nem sapo querendo perereca. Hoje eu tô que nem sapo querendo perereca. É que hoje eu sou um sapo, tô querendo é perereca. A nossa vida é curta e passageira. Vivo agarrado na beira pra não ir antes da hora. Quero chegar em casa com um batom na cueca. Hoje eu tô que nem sapo querendo perereca. Hoje eu tô que nem sapo querendo perereca. É que hoje eu sou um sapo querendo perereca. Hoje eu tô que nem sapo querendo perereca. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Chancelere Montenegro e a participação do Ginigeno, que nem sapo. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, senão vocês não vão sair da faculdade. Eu vou trazer hoje os mestres Belmonte e Amaraí, Ave Mensageira. Apaixonado, igual ave prisioneira. Por que não me traz notícias, ó pombinha mensageira? Canto triste, apaixonado, igual ave prisioneira. Por que não me traz notícias, ó pombinha mensageira? Eu que sempre fui tão sincero, já perdi toda a esperança de tornar a ver aquela morena que não me manda lembrança. Eu que sempre fui tão sincero, já perdi toda a esperança de tornar a ver aquela morena que não me manda lembrança. Pela vida é demais esta ansiedade de rever minha querida, para matar a saudade que eu carrego pela vida. Diga a ela por piedade que a amo loucamente e que aqueles doces carinhos lembrarei eternamente. Diga a ela por